precisa de homens. Deus precisa de homens. Deus precisa de homens que tenham a vida no altar. Deus precisa de homens. Deus precisa de homens. Deus precisa de homens que deixem o Senhor usar. Deus precisa de homens igual a Davi para matar Golias. Deus precisa de homens fiéis e corajosos nos nossos dias. Deus precisa de homens que falem a verdade em qualquer lugar. Onde estão esses homens? Pois são estes homens que Deus quer usar. Deus precisa de homens. Deus precisa de homens. Deus precisa de homens que tenham a vida no altar. Deus precisa de homens. Deus precisa de homens. Deus precisa de homens que deixem o Senhor usar. Deus precisa de homens que possam usar aqui e agora. Deus não conta com aqueles que diz: Senhor, deixa pra outra hora. Deus precisa de homens igual Ezequiel, que fiquem de pé. Deus precisa de homens igual Abraão, que era cheio de fé. Deus precisa de homens. Deus precisa de homens. Deus precisa de homens que tenham a vida no altar. Deus precisa de homens. Deus precisa de homens. Deus precisa de homens que deixem o